Quantas vezes será que nós já fomos convidados com essas palavras, segue-me? A gente não tem ideia, a gente não lembra, né? Mas com certeza foram muitas vezes. Esse livro que eu coloquei aqui para todo mundo poder ver a capa dele, livro Boa Nova, escrito pelo Espírito Humberto de Campos. Eu até achei que esse livro era novo, esse livro que foi escrito em 1940, já está com mais de 80 anos. É um livro que conta, tem 30 histórias do tempo de Jesus. E entre elas, tem a história em que ele sai para chamar os seus apóstolos, para passar esse chamamento, para que seguissem ele. Jesus, em todos os relatos que nós temos dele, chega até nós aquela figura humilde e simples, por fora, materialmente falando, mas de uma grandiosidade espiritual, que quando ele se aproximou dessas pessoas que formaram o grupo dele, o magnetismo era tão forte que nenhum disse não. Todos o seguiram, todos. Todos compreenderam o que ele estava apresentando. A boa nova, como está escrito aqui. Só que essa boa nova não foi só naquele momento, não foi só, esse chamamento não foi só para aqueles 12. Eles também, pessoas simples e de coração aberto, eles tiveram a grandiosidade de após a partida de Jesus, do nosso plano material, de propagar as suas ideias. Eles continuaram, eles foram, se dividiram e foram mundo afora, o mundo era um pouco menor naquele tempo, parece, né? Foram passar a mensagem do Cristo. E mais do que isso, eles depois perceberam a necessidade de escrever os textos, esses ensinamentos, essas convivências com Jesus, que venham a ser os nossos evangelhos que nós temos hoje e que nós continuamos nos debruçando para tentar entender a profundidade da mensagem e se aproximar um pouquinho mais dele, tentar seguir um pouquinho mais tudo aquilo que ele nos ofereceu. Nós todos somos espíritos que já reencarnamos muitas vezes. Muitas vezes. Então também já recebemos esse convite muitas vezes. E por conhecimento nós sabemos que hoje, espiritualmente, nós somos o grau máximo que nós conseguimos atingir até agora. Não é muita coisa, mas é o nosso máximo até agora. Dentro desse nosso máximo, nós observamos que nós ainda temos muita coisa para transformar. Nós precisamos nos modificar. Então a gente pensa, de que forma que eu aproveitei essas jornadas anteriores? Porque com certeza eu não atendi o chamado. Então a gente, para ter essa resposta, é só olhar quem nós somos, como nós somos hoje. É só nos percebermos. Mas a questão, o passado já passou. A questão é agora. O que nós estamos absorvendo agora, colocando dentro e tentando ressignificar. Nós temos um grande problema, nós seres humanos. E eu digo, todos é muito, né? Mas uma grande parte. Nós acreditamos que nós somos bons. Nós acreditamos que nós estamos certos. Porque nós temos vários embates no nosso dia, vários confrontos de ideias, e nós ficamos irredutíveis na nossa posição. Nós não conseguimos colocar a dúvida sobre aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos para poder, num questionamento interno, talvez mudar. Quando nós achamos que somos bons e estamos certos, nós não mudamos. Nós continuamos agindo da mesma maneira e esperando que o mundo mude. Que ele seja aquilo que eu acredito que deva vir a ser. É bastante complicado, porque é um conceito que está muito profundo. E esse conceito profundo, ele está distante dessa proposta. Porque não sou eu que estou certo. É a mensagem que ele deu há muito tempo e muito bem explicado. Uma das metáforas que ele usava era que ele era o pastor e nós somos as ovelhas. Toda a humanidade é o rebanho de Jesus. E nós sabemos que o rebanho obedece o pastor porque confia nele. Segue o pastor. Aquelas que se perdem é porque não estão observando. Porque ele sempre leva elas para um lugar seguro, onde pode ter o alimento e tudo aquilo que elas precisam. Mas nós achamos que de repente pode ter um outro pastor, uma outra ideia, algo melhor, e nós nos distanciamos. Já passou do tempo. Nós estamos chegando num patamar de mudanças profundas. Nós olhamos hoje a nossa humanidade e nós percebemos que coisas que levavam muito tempo para acontecer, dentro de uma encarnação longa, hoje acontece muito mais rápido. O nosso organismo físico, ele está manifestando muito mais rapidamente o nosso desequilíbrio interno. E da onde vêm os nossos desequilíbrios? Das nossas escolhas. Até aí não tem nenhum problema. Nós temos tempo. Apesar de que já passou muito tempo, nós ainda temos tempo para compreender. Só que essa compreensão, ela precisa daquela característica que ele tem, que é a humildade. Temos que nos tornarmos, aprendermos a ser humildes para entendermos que não somos bons, porque não fazemos o bem. Fazemos alguma coisinha para aqueles nossos mais próximos. E ainda assim, às vezes, nós entortamos por aquilo que nós achamos que é certo. Se nós não fazemos o bem, nós não estamos nesse caminho. Tem uma frase que diz, né? O bom cristão é reconhecido pelo bem que pratica. Então, numa outra ideia de metáfora, que é a da balança, os pratos da balança, a balança antiga, né? Que tinha pratos dos dois lados. De um lado, as boas obras, as coisas boas que nós fazemos, do outro, as outras. Desse lado, bons pensamentos, do outro, aqueles que não são os bons pensamentos. Isso é individual, é de cada um, mas a gente tem que observar qual é o lado que está mais pesado, porque onde tem uma coisa não tem a outra. Então, se esse lado ele ainda pesa mais, eu tenho que reforçar aqui. Isso é muito prático da gente entender, porque é muito material. Eu tenho que fazer mais por aqui para diminuir esse peso, para me tornar mais esse lado. De que forma? Isso aqui é um manual. E esse evangelho, o espírita, ele é um manual explicado. Que daí a gente não pode nem dizer assim, não, mas eu li a citação evangélica de Mateus, de Lucas, e interpretei de uma forma, mas aqui está explicado. Aqui ele traz para um momento muito mais atual. Quando foi passado para nós, Jesus, como governador do planeta, de tempos em tempos sempre vem mensageiros mandados por ele para nos orientar. De tempos em tempos. Um dos grandes que vieram, nós temos a história que nos conta. O maior foi ele mesmo. Ele reencarnou para poder nos dar essa lição profunda. Então, dentro dessa continuidade, nunca nos faltou a direção, nunca nos faltou o chamamento, o convite. Estamos ainda num caminho de aprendizado. Um caminho onde, cada vez mais, o retorno daquilo que nós fazemos é mais rápido. Então, mais do que, às vezes, se lamentar do que acontece, nós precisamos buscar a explicação. Quando ele diz lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que sofrem, o que ele quis dizer com isso? Por que que somos felizes quando sofremos? O que ele quer dizer com essas palavras? Então, essa nossa busca, quanto mais intensa ela for, a resposta também, mais rápida ela se aproxima de nós. O entendimento, mais rápido vai se fazer. Mas ela tem que ter intensidade. A busca precisa ser contínua, porque nós temos muita coisa para mudar, para transformar em nós mesmos. A palavra, né, segue-me, ela tem um doce por trás dela, porque toda a proposta de Jesus é calcada no amor. Só isso. Hoje, quando nós, nos nossos embates diários, nós olhamos o que os outros fazem, julgamos, qual é o nosso julgamento? É dentro da proposta que ele nos trouxe, que ele nos orientou, de pagar o mal com o bem, de amar os inimigos. Enfim, tem capítulos que nos relatam tudo isso. Ou nós estamos ainda lá atrás, na lei de Hammurabi, que é antes de Moisés, que nos dizia, olho por olho, dente por dente. Se alguém te ofender, tu tem o direito de ofender. Se alguém te bater, tu tem o direito de bater. E assim por diante. Essa lei é tão antiga que ela está escrita numa pedra. E existe até hoje a pedra. O problema é que nós ainda continuamos seguindo aquela lei. Porque nós sempre trazemos para fora de nós essas coisas ainda antigas e primitivas. Nós não conseguimos ainda aplicar a lei de amor. Mas é uma escolha que nós precisamos aprender, né? É uma escolha que nós precisamos aprender. Começamos dentro de casa, que é mais fácil, porque a gente gosta daqueles que estão lá com nós. Aprendemos com eles. Depois a gente vai ampliando para os amigos, para os colegas. Quem sabe, uma hora a gente consegue ser um pouco mais doce com todos. E quem ganha com isso é cada um de nós. Porque nós estamos transformando o que nós temos dentro em algo melhor. Plantando flores para que nasçam flores. Que é o que todo mundo gosta.